Oi. Vai segurando, tá? MC Rick chegou, no fundo tu escuta. Mais ou menos assim. No procedimento com a língua, ela mala mais que todas. Trabalhando na minha, ela mala mais que todas. Tu não consegue fazer igual mesmo juntando todas as forças. Desce, moça. Oi. Sobe, moça. Oi, tu pediu tomar na boca leite, moça. Vai. Desce, moça. Sobe, moça. Oi, tu pediu tomar na boca leite, moça. Vai. Vem no brasamento que é muito envolvente. Mexe com essa mente, não fica parada. Coisa, ela vai tomar leitada. Leitão. De pé na bamba, na minha cama pelada. Coisa, ela vai tomar leitada. Leitada. Por isso que ela pia no papagaio de madrugada. Vem de patar, vou rejeitar. Só marca que ela tá brotando. Eu colocando, colocando. Transar comigo o dia inteiro até eu fizer 18 anos. Eu colocando, colocando. Transar comigo o dia inteiro até eu fizer 18 anos. Tá chegando. No fundo tu escuta. Mais ou menos assim. Ela mala mais que todas. Trabalhando na minha, ela mala mais que todas. Tu não consegue fazer igual mesmo juntando todas as forças. Desce, moça. Oi. Sobe, moça. Oi, tu pediu tomar na boca leite, moça. Vai. Desce, moça. Sobe, moça. Oi, tu pediu tomar na boca leite, moça. Vai. Vem no casamento que é muito envolvente. Mexe com essa mente, não fica parada. Coisa, ela vai tomar leitada. Leitão. De pé na bamba, na minha cama pelada. Coisa, ela vai tomar leitada. Leitada. Por isso que ela pia no papagaio de madrugada. De patada, vou rejeitar. Só marca que ela tá brotando. Eu colocando, colocando. Transar comigo o dia inteiro até eu fizer 18 anos. Eu colocando.